assim, ó. Chegando na balada, eu te vi dançar. Me aproximei, Jesus, sabendo que podia não rolar. Era um tal de rebolado que quero muito aprender. A menina me ensina como é que eu vou fazer. Com uma voz tão sensual no meu ouvido, ela falou: calma, tem que ter gingado, seu doutor. Com uma voz tão sensual no meu ouvido, ela falou: calma, tem que ter gingado, seu doutor. Rebola assim, faz sim, rebola assim pra mim. Vai, vai, rebola gostoso sim. Rebola assim, faz sim, rebola assim pra mim. Vai subindo e vai descendo a rocha bem assim. Rebola assim, faz sim, rebola assim pra mim. Vai, vai, rebola gostoso sim. Rebola assim pra mim, rebola assim, faz sim. Vai subindo e vai descendo a rocha bem assim. Rebola, rebola, se faz sim. Rebola, rebola, se pra mim. Vai subindo e vai descendo a rocha bem assim. Rebola, rebola, se faz sim. Rebola, rebola, assim pra mim. Vai subindo e vai descendo a rocha bem assim. Quem vai me ensinar a dançar aqui hoje? Então rebola fácil, vai. Chegando na balada, eu te vi dançar. Me aproximei, Deus, sabendo que podia não. Era um tal de rebolado que quero muito aprender. Me ensina como é que eu vou fazer. Com uma voz sensual no meu ouvido, ela falou: calma, tem que ter gingado, seu doutor. Com uma voz sensual no meu ouvido, ela falou: calma, tem que ter gingado, seu doutor. Rebola assim, faz sim, rebola assim pra mim. Vai, vai, rebola gostoso sim. Rebola assim, faz sim, rebola assim pra mim. Vai subindo e vai descendo a rocha bem assim. Rebola assim, faz sim, rebola assim pra mim. Vai, vai, rebola gostoso sim. Rebola assim, faz sim, rebola assim pra mim. Vai subindo e vai rebola assim, faz sim, sim. Rebola assim e vai descendo a rocha bem assim. Rebola, rebola, se passa assim. Rebola, rebola, se pra vai subindo e vai descendo a rocha bem assim. Rebola, rebola, se passa assim. Rebola, rebola, se pra vai subindo e vai descendo a rocha bem assim. Rebola, rebola, se passa assim. Rebola, rebola, se pra vai subindo e vai descendo a rocha bem assim. Vai subindo e vai descendo a rocha bem assim. Vai subindo e vai descendo, hoje é bem assim. Rebola, rebola, se faz assim.